ataque pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. O governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. Fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. O governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. Preparado pro combate, estou pronto pra guerra. Aqui mais um guerreiro, criado na favela, disposto a matar o nosso inimigo. Que anda de blindado, colete à prova de tiro. Não anda sozinho, sem segurança ao seu lado, porque tem medo do menor. Criado num barraco de barriga vazia, sem nada pra comer. Decepa o seu pulso pra catar o catier. Mesmo ciente que dinheiro de fita vale só a metade. Sai cedo de casa, sabendo da maldade, se a madame te negar um trocado no farol, mata ela enforcada com seu próprio cachecol. Vai pensando que tá bom, seus momentos de glamour. Se o menor se revoltar, vai ter cenas de horror. Que na caçada do cifrão, deixa os boy com o cu na mão. Vai buscar o que o pai não deu de arma branca na mão. Não adianta implorar, agora é só lamento. Descarrego o meu ódio nesses versos sangrentos. Mas não quero um dos meus trocando tiro com polícia, sendo aberto e costurado na mesa do legista por ter falhado na missão. Na fita do Bradesco, toda rebeldia tem seu preço. E o crime cobra caro e não tem perdão. Foi buscar a igualdade, amanheceu no valão. Maldade, o fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. O fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. O PM que te enquadra à noite, vem na maldade. O político desvia a verba, tá na maldade. O inimigo só te observa, vano. Só na maldade. Eu vejo os boys se ostentando e já penso maldade. Clic-clac, auditoria sangrando no escritório. Tem plebônio e ML Morumbi, mais um velório. Pelo prato de comida é boy decapitado. Mostra crueldade, consequência do descaso. Falsidade, pilantragem, aliada da maldade. Quem vive no submundo faz tudo pela igualdade. Os monstros da favela invadem seu condomínio. Facada, 12 na cara, assina um latrocínio. Sem pedir socorro, joga algo que taca fogo. Burguês vira churrasco no micro-ondas do morro. Meus inimigos tremem quando vê o fuzil na mão. Vai playboy deitar no chão, cadê o cofre da mansão? Disposição pra matar ou morrer sem piedade. Querendo minha parte, acabar com a desigualdade sem maldade. Mentes pequenas discutem problemas grandes, debate ideias da próxima cena. Mesmo que resulte em um caixão e uma lápide, mesmo que o preço é perder minha liberdade, mesmo que minha mãe só me veja atrás das grades. Cada um sabe o que faz, eu vou me adaptando aqui só na maldade. O fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. O fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. Observo brigadas diariamente várias mentes doentes, como em realengo matando vários inocentes, crianças que apenas estavam começando a vida. Isso aqui é um inferno e não tem Deus como saída. 20% da visão não me impediu de tá narrando o descaso, a injustiça que meu povo anda passando. Vejo as tecnologias caminhando a mil por hora, mas ainda tem criança no farol pedindo esbola. Tem barraco na favela, tem esgoto a céu aberto. Tem a polícia sem escrúpulo fazendo um trampo incorreto, humilhando pai de família, batendo no filho da tiazinha. Enquanto os ladrão tão tudo em Brasília, aplicando leis inúteis que não servem pra nada, só em benefício próprio, grudando a conta bancária. Vejo os deputados querendo aumento de salário, mas não vejo eles lutando por um país igualitário. Pra acabar de vez com toda essa miséria, pra não ter crânio aberto, mas uma mãe acende vela pela reação do filho que perante o assalto recusou passar o carro. Morreu pelo importado nesses tempos de guerra, onde a compaixão já era maldade estabelecida. O sangue escorre na terra, vê nós mesmos se matando, destruindo nosso habitat pela ambição maldita. Agora é só maldade, maldade. O fruto geral aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as maldades. O fruto gerado aqui pela desigualdade, que é manipulado pelo sistema covarde. Governo entra em choque quando os mano reagem, de toque mini use perfurando as blindagens.